너와 Não diga não pra mim que sempre te dei sim Não vai embora se não disse que gosta de mim Se isso é amar, eu vou mandar real Vou deixar você ir porque eu tô ficando mal Enquanto em casa eu tô chorando na balada Ela dançando até parei de fumar Que em vez de dar risada a Bad tá me atacando A Bad tá me pegando Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nunca imaginei que eu ia sofrer de amor Eu nunca imaginei que eu ia sofrer de amor Quanto mais ela sabe que eu gosto dela Mais ela briga com meus sentimentos Sofri pra caralho e me desapeguei Ela vem atrás, mas eu só lamento Lancei um sol, virou hit na parte de lá Brasil inteiro agora tá me ouvindo Tô ficando rico e vai aqui sentar Nunca paguei de dinheiro Mas se é disso que tu gosta Agora cê vai sentar Agora cê vai sentar Sentar Nunca paguei Mas é disso que tu gosta, agora se vai sentar Não diga não pra mim que sempre te dei sim Não vai embora se não disse que gosta de mim Se isso é amar, eu vou mandar real Vou deixar você ir porque eu tô ficando mal Enquanto em casa eu tô chorando na balada Ela dançando até parei de fumar Que em vez de dar risada a Bad tá me atacando A Bad tá me pegando Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nunca imaginei que eu ia sofrer de amor Eu nunca imaginei que eu ia sofrer de amor Quanto mais ela sabe que eu gosto dela Mais ela briga com meus sentimentos Sofri pra caralho e me desapeguei Ela vem atrás, mas eu só lamento Lancei um sol, virou hit na parte de lá Brasil inteiro agora tá me ouvindo Tô ficando rico e vai aqui sentar Nunca paguei de dinheiro Mas se é disso que tu gosta Agora cê vai sentar Agora cê vai sentar Sentar Nunca paguei Mas é disso que tu gosta, agora se vai sentar.